dançar com ela, ninguém leva a mal, dançar com ela no arraial, dançar com ela no arraial, dançar com ela, mostra como é, dançar com ela, ninguém leva a mal, dançar com ela no arraial. Muito bem, 14 horas e 13 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, eu, como sempre, vou dar a minha receita da avó. E à volta das 15 horas, mais ou menos, como é o costume. Ora bom, e vamos continuar então com a boa disposição e a boa música portuguesa. Fiquem bem, até já. Vai voltar a ser verão, já peguei nas malas. Comprei bilhetes de avião com duas ou três escalas. Juntei todos os tostões que tinha na carteira. Guardei as fotografias da família inteira e os postais que a minha mãe me mandou. Oh, minha terra, sabe Deus o que eu chorei. Quem jurei voltarei para o lugar onde sou feliz, ao velhinho lar dentro do meu país, ao colo da mulher que me criou. Oh, minha terra, sabe Deus o que eu chorei. Oh, minha terra, avisa a minha mãe que eu voltei. Oh, minha terra, sabe Deus o que eu chorei. sur Arc-en-Ciel Orléans. Benjamin.

coração meu batia, sentimentos em igual, era a paixão que se acendia. Ai, eu gosto tanto dela, como ela nunca vi. Essa linda morena, desde o dia que a conheci. Ai, eu gosto tanto dela, como ela nunca vi. Essa linda morena, desde o dia que a conheci. Forma a nossa união, os mesmos ideais, pensamentos e opinião. Seu sorriso, seu olhar, seu charme e sedução, beleza sem igual, conquistou o meu coração. Ai, eu gosto tanto dela, como ela nunca vi. Essa linda morena, desde o dia que a conheci. Ai, eu gosto tanto dela, como ela nunca vi. Essa linda morena, desde o dia que a conheci. Entrei num bar para para esquecer a solidão. Na mesa ao lado estava a minha vizinha. Pensei para mim, será que sabe quem sou? Não é normal ver aqui mulher sozinha. Numa troca de olhares meu peito incendiou. Tão belo o jeito dela quando para mim olhou. Solteiros livres da mar e o caso aconteceu. Vou vender a minha casa para o resto do chão quem vai sou eu. Para mim, será que sabe quem sou? Não é normal ver aqui mulher sozinha. Numa troca de olhares, meu peito incendiou. Tão belo o jeito dela quando para mim olhou. Solteiros livres da mar e o caso aconteceu. Vou vender a minha casa para o resto do chão, quem mais sou eu? Muito bem, 14 horas e 35 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, e assim ouvimos esta linda música, que é a melhor no resto do chão, para aquelas pessoas que são com uma idade mais avançada, claro que é muito melhor no resto do chão. Ora, então, vamos ficar com o Vitor Espadinha, Recordar é Viver. Ora, uma continuação de uma boa tarde, fiquem bem, até já. Nos olhos ao luz de maio, nas mãos ao calor de agosto, e um sorriso tão grande que não cabia no tempo. Ouve, vamos ver o mar. Foste 30 de fevereiro de um ano inventado. Falámos, falámos coisas tão loucas que acabámos em silêncio por unir as nossas bocas. disseste que o meu corpo tremia. E eu que queria ser forte, disse que tinha frio. Falei do momento morto. Não, não digas adeus. Pensando, talvez um dia, como eu tremia, meu Deus. Amei como nunca amei. Fui louco, não sei, talvez. Mas por pouco, muito pouco, eu voltaria a ser louco. Amar-te-ia outra vez. Como um homem que vai ter coragem para mandar mensagem e me enlouquecer. Ora, muito bem, 14 horas e 43 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. E agora vamos ficar aqui com Carlos Soutelo, Carlos Ribeiro Vira Desgovernado. É um Vira Desgovernado. Vamos lá ouvir, que é muito giro, não é? É pedido de Maria Pereira para seu marido, seus filhos, seus netos e para todo o auditório da Rádio Arcanciel e para todos os animadores, uma muito obrigada, e para todas as pessoas que a conhecem, todos os familiares. Ora então, o Vira Desgovernado. Fiquem bem, até já. 14 horas e 52 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. E muito bem. Ora, agora eu vou fazer uma dedicatória de parte de Melanie, de São João de Belão, para todas as famílias espalhadas pelos quatro cantos do mundo. É Padre Borguinhas para todas as para todos os casais, para todos os jovens, para todos nós. Fiquem bem, até já. Que nenhuma família termine por falta de amor. ela baila na rua, debaixo da lua, é sedução. Não tiro os olhos dela, quero dançar, que sensação. Oi, oi, oi, oi. Faz um movimento sexy, oi, oi, oi, oi. Todos te querem mirar. Eu vou sonhando com teu corpo no meu corpo, menina linda, quero contigo bailar. Muito bem, 15 horas certas e eu hoje vou dar a minha receita certa, fica já. Ora então, vai ser panquecas de banana. Então vamos pegar numa terrina e ao lado já podem começar a pôr no tacho um tachinho a seu gosto. Se quiser mais grande, põe um maiorzinho, se quiser mais pequena, põe mais pequena. Pronto, então é assim, vamos pôr 3 bananas maduras numa terrina e relá-las bem reladinhas. Ou até pode pôr num prato e relá-las e depois deitar na terrina, aonde vamos mexer a massa. E depois, ao relar as bananas, pômo-las na terrina, reladas, e mexemos e pomos 4 ovos lá dentro, inteiros. E de seguida vamos pôr uma chávena de farinha maisena, 3 areinhas de sal e uma colherinha daquelas que comemos a sopa, de canela. E então mexemos tudo isso bem mexido, bem mexido. Quanto mais mexido ficar, fizermos, mais ela fica aberta por dentro, não é? Fica mais olhadinha. E depois de estar bem mexida, não é? Tudo bem mexido, os ovos, a farinha, a canela e a banana que está relada e as 3 areinhas de sal, não esqueça. Então depois pegamos e temos o tacho já ao lume, a ficar quente, não é? Quando estiver quente, mexemos uma, até pode ser com um pincel, deitamos uma gotinha de azeite no fundo do tachinho, daqueles tachos de fritar, pegámos e untámo-lo com azeite puro, só untar. E depois de estar bem untado, está bem quente, então deitámos lá a massa. Se quiser mais grossa, é um tacho mais pequeno, não é? E aquilo fica mais grossa. Se quiser mais fininha, a panqueca mais fininha, então um tacho mais grandinho, mais redondo, mais grande. Pronto, vira de um lado, vira do outro e põe num prato ao lado, numa travessa, onde vocês queiram. E pronto, e vão acompanhar com um chazinho bem quente, porque hoje até está a chover, não sabe mal. A gente anda aqui toda meio constipada e assim com umas coisinhas bem quentinhas. E a banana é uma das vitaminas muito boas para nós e os ovos também, para a saúde. Tudo faz bem, aquilo que seja moderado. Pronto, e uma continuação de uma boa tarde. E então vamos continuar com a boa disposição aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2 e vamos ficar com João Claro Ribeiro, o Grilinho. Esta vai ser para o senhor João Souza, para o senhor Ruiz, dois Ruiz, e para o senhor Casimiro e para toda a família, para todo o auditório, para todas as pessoas que os conhecem. Ora, uma continuação de um bom trabalho, que eu sei que eles estão à escuta da minha missão, e uma continuação de um bom trabalho. Fiquem bem, até já. Dizia minha prima: mete o pau devagarinho, vai metendo com jeitinho o teu pau num buraquinho. Lá em casa tem um grilo, bichinho de estimação. É o grilinho da bem-vinda. Seu grilo toda a noite me consola. Lá em casa tem um grilo, bichinho de estimação. É o grilinho da bem-vinda. É o grilinho do João. Lá em casa tem um grilo, bichinho de estimação. É o grilinho da bem-vinda. Tenho um grilinho guardado dentro de uma gaiola. Quando olho para o seu grilo, toda a noite me consola. Viemel sur Arc-en-Ciel Orléans. Certo dia minha vizinha pôs-se a fazer plantações. Deu-lhe na cabeça de semear melões. A vizinha cuida bem, rega com amor e carinho. Nunca falta nada no seu quintal pequenino. No verão só um encanto refresca como ninguém. Os melões da vizinha são tesouros que ela. Chega a colheita, é festa no arraial. Os melões da vizinha são o orgulho do local. Cada fatia é um prazer, um sabor que nos fascina. Na horta da vizinha há sempre melões na esquina. No verão são um encanto, refresca como ninguém. Os melões da vizinha são tesouros que ela tem. Quem passa pela rua não resiste, tem que espreitar. Os melões da vizinha todos querem provar. Como ninguém. Os melões da vizinha são tesouros que ela tem. Quem passa pela rua não resiste, tem que espreitar. Os melões da vizinha todos querem provar. No verão são um encanto, refresca como ninguém. Muito bem, 15 horas e 11 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. E agora vamos ficar com Hélder Batista, Viva Portugal. Esta vai ser para Manu de Araújo, para seu marido, para toda a sua família, para todas as suas pessoas amigas, para o seu patrão, para todas as colegas de trabalho. E para todo o auditório, para todos os animadores, muito obrigado. Fiquem bem, até já. Ora, Hélder Batista, viva Portugal. Assim é que é. Fiquem bem, até já. nossa aldeia, foi toda a gente a dançar. A dança de rodas, vem o vira e o malhão. Há sempre um cavaquinho, um certinho e acordeão. Viva Portugal! Cozido à portuguesa, ao longo dos anos, tradições serão mantidas e as nossas comidas para sempre serão vividas. Viva Portugal! Mas devagarinho, que para dançar tem de haver muito jeitinho. Muito bem certinho, eu vou concordar. Estou à tua beira para te olhar. Já fazemos par, ok certinho. São as tradições que é do nosso vinho. Maniga, dá-me a tua mão. Vem dançar o vira, não digas que não. Não digas que não, é o que o povo gosta. Vem dançar o vira com o Miguel Costa. Anda cá, maniga, dá-me a tua mão. Vem dançar o vira, não digas que não. Não digas que não, é o que o povo gosta. Vem dançar o vira com o Miguel Costa. A dança é um arte, um gesto no ar. Faço como o dedo, vou-te explicar. O corpo se move, segue a batida. Vamos para a dança, onda rapariga. Bonita cidade, deixa-me levar. Cada movimento fica para contar. Mais uma cantiga, vou continuar. Vamos para a frente, estou eu a gostar. Anda cá, maniga. amiga, dá-me a tua mão. Vem dançar o Bira, não digas que não. Não digas que não, é o que o povo gosta. Vem dançar o Bira com o Miguel Costa. Anda cá, menina, dá-me a tua mão. Vem dançar o Bira, não digas que não. Não digas que não, é o que o povo gosta. Vem dançar o Bira com o Miguel Costa. Vamos terminar e vem se ajeita. Vira para a esquerda, vira para a direita. Dois passos para a frente, dois passos para trás. É assim a dança que bem se faz. Oh, lindo rapaz, nunca estou cansada pela experiência, muito obrigada. Vamos de mão dada, sem atrapalhar. Já não sei ouvir e já tenho par. E muito bem, 15 horas e 16 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos na onda da Rádio Arcanciel até Paris, para Dona Alice, que chegou hoje de Portugal a Paris. E ela pede então Xavier, a festa da mulherada. Como no domingo foi a festa da mulherada, então para todas as mulheres, vamos lá ficar com Xavier. Fiquem bem, até já. Vou fazer uma festa para toda a mulherada. Vai haver caldeirada, vai haver caldeirada. Vou fazer uma festa até de madrugada. Vai haver caldeirada, vai haver caldeirada. Fazer uma festa que jamais irão esquecer, pois vai ser dedicada a todas as mulheres. Vamos todos para a pista tirar o pé do chão. Vai ser uma alegria e muita animação. Mas quando eu vier, quero tudo a gritar. E no final da noite, ai, ai, ai, ai, vou fazer uma festa para toda a mulherada. Vai haver caldeirada, vai haver caldeirada. Somente para vocês, está tudo preparado para eu vos conhecer. Vamos todos para a pista, ninguém nos vai parar. Vai ser uma alegria, loucura sem igual. Mas quando eu vier, quero tudo a gritar. E no final da noite, ai, ai, ai, ai, vou fazer uma festa para toda a mulherada. Vai haver caldeirada, vai haver caldeirada. Vou fazer uma. mandar em tudo como um coronel. Este teu jeito rude é preciso mudar. Pois desta maneira morrer não vou suportar. Mas tu não és a minha dona, nem eu sou um chavo teu. Deixa de ser tão mandona.

Ora, e muito bem, 15 horas e 35 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. Ora, aqui da minha parte, vamos ficar com o Micael Vingança, sempre animado e sempre a cantar. Vai ser para o Sr. Ferreiro, que nos deu a formação para nós estar aqui, para todo o auditório, para os 33 fundadores da Rádio Arcancial 96.2 e para todos os que estão à escuta da nossa emissão. Fiquem bem, até já. Acordo cedo, o sol já brilhou, ponho um sorriso e alegre vou. Nada me para, nada me apaga, a vida é festa, ninguém me estraga. Se a chuva vem, danço com ela, se sopra o vento, abro a janela. Nada me faz perder a cor, levo no peito paz e amor. Sempre animado, sempre a cantar, a vida é bela, vem festejar. Ergue a cabeça e vem pra rua, dança comigo, a noite é tua. Sempre animado, sempre a cantar, a vida é bela, vem festejar. Ergue a cabeça e vem pra rua, dança comigo. Cair, volta a erguer. A vida é curta, não vou parar. Se houver sol, eu vou brilhar. Se chuva vem, danço com ela. Se sopra o vento, abre a janela. Nada me faz perder a cor, levo no peito paz e amor. Sempre animado, sempre a cantar, a vida é bela, vem festejar. Ergue a cabeça e vem pra rua, dança comigo, a noite é tua. Sempre animado, sempre a cantar, a vida é bela, vem festejar. Ergue a cabeça e vem pra rua, dança comigo. É que é, sempre animado, sempre a cantar, é o que nós todos precisamos, que é para esquecer certos passados. Ora então, vamos ficar aqui com o nosso grande artista, Denis Russo, para todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão. Ora, fiquem bem, até já. horas e 46 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, agora da minha parte, para todo o auditório, para todos os animadores, para o nosso florão amigo que nos grava as emissões e para todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão. Ora então, Jorge Ferreira, foi por ti. Isso é verdade, foi por todo o auditório, por nosso florão, todas as pessoas, por o Sr. Ferreira, por todos que eu estou aqui. Isso é verdade, com muito gosto, muito prazer e o meu bem-aja para todos vocês. Ora, então, Jorge Ferreira, foi por ti.

estes lençóis de linho. Faz-me pensar que ainda me queres na hora do adeus. Amor, nada me digas. Saber para quem tu vais faz maior meu tormento. Na hora do adeus, não procures mentiras, nem demonstres que de mim tens pena. Fecha a porta e se quiseres a pé. Atrás despede-te de mim do jeito que eu mereço. Dá-me só um beijo e um último carinho. Finge que no fundo teu grande amor sou eu. Lençóis de linho, faz-me pensar que ainda me queres na hora do E assim me despeço com o nosso Marco Paulos, para que ele esteja em eterno descanso, e peço a Deus por nós todos. Amém. Ora então, assim me despeço. Fiquem uma continuação de uma boa tarde, um bom fim de semana e até para a semana, se Deus quiser. O meu muito obrigado a todos aqueles que estiveram na companhia da vossa Rádio Arcanciel 96.2. Fiquem bem, até para a semana, se Deus quiser. Com esse anúncio à margem, mas já